Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prado de louvor. Olá, tudo na paz aí do outro lado? Está no ar o Gospel Hits, através das emissoras de rádio e web rádio, com os melhores louvores. Transmissão em quase todos os estados do Brasil e também atingindo parte do exterior. Ah, eu sou Osmar Cunha e você aí é mais do que um convidado especial. Você é o nosso irmão, nosso companheiro, que estará recebendo aí na sua casa muitas bênçãos do Criador. Bênçãos estas transmitidas através da inspiração do Espírito Santo pelos louvores que serão entoados e executados aqui no nosso Gospel Hits. Quero convidar a todos para curtir a nossa fanpage no Facebook. É só pesquisar por Rede Gospel Hits, curtir e depois deixar um recado. Você pode seguir-nos também no Twitter, @rede_gospelhits. Começando com a nova do Diante do Trono, Enquanto Viver. No ar, Gospel Hits. Yeah. exclusividade na sua rádio. Aleluia! Gospel Hits. Oh, glória a Deus! Rei dos reis, aqui estou. Renda a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. O universo se is not far. Seu ritmo gospel em grande estilo. Graça não tem fim. és dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída, tu és meu tudo. Lindo louvor aqui com a aliança do Tabernáculo, tudo que sou. São os melhores louvores para te abençoar aí do outro lado, meu irmão. Antes teve ainda o lançamento com o Jeremy Camp, The Way You Love Me. E a Aline Barros também passou por aqui, Para Sempre Te Adorarei. O Gospel Hits que está começando aqui e você também pode participar acessando nosso site, deixando ali o seu recado no nosso mural, www.redegospelhits.com.br. Alusão aos nossos internautas que curtiram a nossa página no Facebook, ao Edson de Souza Siqueira, em Arruda dos Vinhos, Lisboa, Portugal, pro Edilson Carvalho, em Boa Vista, Roraima, para Poliana de Macaé, no Rio de Janeiro, para Adriana Góes, em Presidente Prudente, interior de São Paulo, e ao Valdeci Soares Bonifácio e a todos os ouvintes em Miranda, no Mato Grosso do Sul. Deus abençoe a vida de cada ouvinte, curtindo os melhores louvores. Que Deus derrame muita graça sobre a sua vida, né? E vamos juntos, louvando ao Criador de todas as coisas. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Acredite, os maiores sucessos. É hora de vencer. Os maiores nomes do universo gospel. Cristo vive em mim. É louvor. Cristo vive em mim. E adoração. Não vivo mais eu, mas ele em mim. Gospel Hits. Com uma exclusividade na sua rádio. Rádio. Aleluia. Gospel Hits. Oh, glória a Deus. Estamos de volta com o Gospel Hits. Amados, eu queria compartilhar rapidamente aqui um versículo que está lá em 2 Samuel 22, o versículo com o qual nós abrimos a edição de hoje do Gospel Hits. 2 Samuel 22, versículo 50, diz o seguinte: Por isso, ó Senhor, louvar-te-ei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Ó grandioso Deus, o Senhor vive, bendita seja a minha rocha e exaltado seja Deus, a rocha da nossa salvação. Esse versículo ele marca muito a vida de Davi, quando Davi estava em situações difíceis, né, diante do sogro Saul e diante também dos seus inimigos. O Senhor proveu livramento para Davi diante de muitas armadilhas, de muitas ciladas que Saul, o seu sogro, estava armando para ele, né? Então, por isso, o rei Davi disse: por isso, Senhor, louvar-te-ei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Nós vamos seguindo aqui com Gospel Hits, trazendo muita música para você. Obrigado pela sua companhia. Muito prazer, eu sou Osmar Cunha e vamos continuando. Nós vamos ouvir agora a nova de Bruna Carla, Deixa a Lágrima Rolar. Quero mandar para Elza Alves Vaz em Brasília, ao Billy Manara no Espírito Santo, aos ouvintes da cidade de Socorro, São Paulo, a você que mora aí em Vassouras e São José do Vale do Rio Pardo, cidades que ficam no estado do Rio de Janeiro, para Bianca e o Otávio em Guariba, São Paulo, e para Vânia Buozzi na cidade de Valentim Gentil, no interiorzão de São Paulo. A vocês, muita bênção! Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Tenho tantas coisas pra dizer, tenho tantos versos pra escrever. Fiz uma canção de amor pra cantar pra ti. Tenho tantas notas pra tocar, um poema pra te declarar. Mas sabe Deus, é, hoje a noite foi fria, o vento tentou me levar, a angústia me feriu. A dor mais forte do que eu tentou calar a minha voz, tentou roubar tua atenção e sufocar a adoração que é só pra ti e mais ninguém. Eu só queria mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Hoje a noite foi fria, o vento tentou me levar, a angústia me feriu. A dor mais forte do que eu tentou calar a minha voz, tentou roubar tua canção e sufocar a adoração que é só pra ti e mais ninguém. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar.

Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Forte, raios e trovões não me abalarão. Confiarei, confiarei. Do outro lado existe um lugar melhor. Eu vou viver as tuas maravilhas. Enfrento os meus medos, desconheço o perigo. Enfrentarei a tempestade. Eu vou atravessar o mar, mesmo que as ondas tentem me afogar. Eu vou atravessar o mar. Enfrentarei. Existe um lugar melhor. Eu vou viver as tuas maravilhas. Enfrento os meus medos, desconheço o perigo. Enfrentarei a tempestade. Eu vou atravessar o mar, mesmo que as ondas tentem me afogar. Eu vou atravessar o mar. Enfrentarei a tempestade. Eu vou atravessar o mar, mesmo que as ondas tentem me afogar. Eu vou atravessar o mar. Eu vou atravessar o mar. Do outro lado sei que vou chegar. Eu vou atravessar o mar. Ninguém poderá me parar. Enfrentarei. Agradecendo o nome do Pai aqui no Gospel Hits e os melhores louvores aí abençoando a sua vida. Lançamento com a banda 4x1, Enfrentarei. E ainda a gente ouviu aqui uma internacional, né? Jesus Country, Glorious e Davi Sasser, As Margens do Teu Rio. Agradecendo a audiência do Maicon Coelho em Lisboa, Portugal. Alôzão abençoado para Eliane Gonçalves, do Mato Grosso, que deixou seu recado na nossa fanpage lá no Facebook. Tudo bem com você, minha irmã? Deus abençoe também Patos, Minas Gerais. Ah, também ao Lázaro em Cajamar, São Paulo. Abração de fé aqui ao Fábio em Itabuna, na Bahia. Ao Fabiano Vieira em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. A bênção do Senhor, abençoamos através do Gospel Hits. Ao Graciélio em São Mateus, no Espírito Santo. E ao Alberto em Navegantes, Santa Catarina. Muito obrigado, gente. Muito obrigado de coração. Toda honra, toda glória ao Senhor. A gente sabe que você aí do outro lado está louvando a Deus também com os louvores que são executados aqui no Gospel Hits. Olha, só lembrando que no final do programa tem a mensagem bíblica, tá bom? Curta aí a nossa página no Face, pesquisando por Rede Gospel Hits. Nosso site é www.redegospelhits.com.br. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, Gospel Hits, Gospel Hits. Transformação, transformação, transformação. Aleluia. É adoração. Oh, aleluia. Gospel Hits, o ritmo que transforma vidas. Os melhores louvores e os melhores ouvintes aqui na sua rádio. E tem mais alusão aqui para o Joel Cardoso de Almeida. Alô, Joel Cardoso de Almeida, tudo bem contigo, irmão? Ele é de Palmas, no Tocantins, né? Abração também ao pastor Anderson Lima, em São Pedro, São Paulo. Roberto Andrades Martins, na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. O Léo Flávio Barros, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Abraço ao irmão Matheus Costa, em Feira de Santana, no estado da Bahia. Para Lenice Alves da Silva, em Guaíra, no Paraná. E ao Fábio Galhardi, em Atibaia, São Paulo, amigo aí da Rádio Viva. Olha, e você que tem aí o seu amigo no Face, passe o nosso endereço, tá bom? Para que ele esteja também nos acompanhando aí e interagindo conosco. Para quem quiser participar aqui do nosso programa, é só acessar o nosso site www.redegospelhits.com.br. Curtir também a nossa página no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. Vamos de louvor, Leozinho! Louvor novo por aqui com o Damares, o maior troféu. É só aumentar o volume e deixar Deus falar contigo. Fala conosco, Senhor. Fala comigo. Gospel Hits. O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior troféu. Com o que o mundo diz, o importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. Construção da minha história, Ele assumiu. Na galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu, um abraçar. O resumo da minha história eu encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Eternidade será só o começo, quando o meu mestre da minha história o encontrar. Saber que o meu nome está escrito lá, e quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. Será só o começo quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, para sempre santo, santo, eu irei cantar. Só as melhores, só as melhores. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus,

morreu. Melhor seria ele não ter nascido. Agora quem vai fundo nessa guerra fria, pra acabar de vez com essa covardia, é Deus. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, um inimigo covardemente acertou um dos meus. Quem estava em guerra? Eu não me dei por vencido. Não pensei em pedir trégua nem paz. Não baixei a minha guarda, estava decidido. Levantar bandeira branca jamais. Não me rendo, não me entrego, não me quebro, não desisto. Continuo a serviço do rei. Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça erguida que aguarda a providência de Deus. Ai daquele que tocar nos pés de um ungido, melhor seria ele não ter nascido. Agora quem vai fundo nessa guerra fria, pra acabar de vez com essa covardia, é Deus. É Deus. Esse louvor é abençoado demais. Léa Mendonça, Covardia. Antes teve também Fernandinho, Grandes Coisas. É o Gospel Hits aqui na sua rádio, sempre com a finalidade de levar a mensagem do Pai aos corações aflitos através da música inspirada pelo Espírito Santo, né? Levar a nossa mensagem, a mensagem de Deus, aos irmãos em Cristo, aos católicos, espíritas, independente de religião ou qualquer outra denominação, né? O nosso objetivo é engrandecer o nome de Deus, porque Ele amou a todos e o desejo de Deus é que todos sejam salvos, que ninguém se perca. Mas para isso, que possamos aceitar o grande sacrifício e a demonstração do grande amor constrangedor de Deus, enviando o seu Filho amado e morrendo na cruz para nos livrar de todo o pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, o primogênito, para morrer naquela cruz por nós, para que não perecêssemos, mas que tivéssemos a oportunidade de sermos salvos. O Pai está lhe dando esta oportunidade a todos que nos ouvem, você que nos acompanha, se aproxime de Deus, aceite esse sacrifício. Você tinha uma grande dívida, sabia? Uma grande dívida com Deus. Mas Deus, conhecedor e sabendo da sua debilidade, da sua ineficiência em pagar esta dívida, Ele mesmo providenciou um grande fiador chamado Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para te dar a vida eterna. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, busque orientar-se através da palavra. O Senhor fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a palavra pode te libertar de qualquer cegueira, de qualquer tradição, né? Invista o seu tempo lendo, conhecendo, buscando a palavra de Deus, e com certeza grandes coisas o Senhor fará na sua vida, te dando conhecer qual é a vontade maravilhosa do Senhor para a sua vida. Vamos para a mensagem bíblica de hoje. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Bem, meus amados, a palavra de Deus hoje fala sobre espere. Deus sempre surpreende. Está lá em Salmos 126, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Olha, você que está sofrendo por algum tipo de dificuldade, você que está passando por uma situação difícil na sua vida, né? E quem é que não está passando? Afinal de contas, a vida não é um mar de rosas e por aqui o Senhor mesmo nos afirmou que teríamos tribulações. Mas a palavra de hoje fala para que você espere em Deus. tranquilize o seu coração, aquietai-vos e sabei que sou Deus, diz a palavra de Deus. Espere no Senhor, meu querido. Ele é o maior especialista em criar fatos novos e inesperados. Os milagres realizados por Jesus e registrados nos evangelhos ensinam que ele tem poder sobre a natureza, sobre as pessoas, reinos, governos, famílias, igrejas, circunstâncias, enfermidades e economia também. Até os demônios estão debaixo do seu domínio. Os milagres registrados no Antigo Testamento nos falam que Deus pode abrir janelas do céu para derramar bênçãos sem medida. Não existe no mundo nenhum medidor com a capacidade de aferir, medir e avaliar todas as bênçãos celestiais dispensadas ao seu povo. Existe um memorial escrito no Livro dos Livros, asseverando que as riquezas insondáveis de Cristo são liberadas para os seus filhos. Estamos aqui na presença do Rei da Glória, o Senhor do Universo, porque Ele nos deu a graça de esperarmos nele, mantendo-nos fiéis até a morte. O nosso GPS precisa estar ligado. Temos de estar antenados constantemente com a torre de comando do trono. Que neste dia, muitos fatos novos e surpreendentes gerem vida nova e grandes prodígios sejam manifestados na sua vida. Senhor, por favor, Senhor, peço que Tu me surpreendas com algo lindo hoje. Uma experiência que me leve a desfrutar de maior intimidade contigo e com a tua igreja. Em nome de Jesus. A palavra de hoje foi para você que às vezes está aí meio desanimado, está observando, olhando ao horizonte e não tem percebido nenhuma ação milagrosa de Deus na sua vida. Mas saiba de uma coisa, o fato de você existir, o fato de você ter se tornado uma nova criatura e estar agora servindo a Deus, este é um grande milagre do Criador na sua vida. Um forte abraço e estaremos de volta no próximo Gospel Hit, se Deus quiser. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.